Não tenho nenhum CD, mas o rap me conhece. Esse é meu reino, se cale, não se mete. Coleciono inimigos, depois elimino todos. Sai da sua Disney, tô de volta no jogo. Isso é a ponta do iceberg destruindo Titanics. Um rimador no mic, um DJ nas techniques. Som de rua rachando seu copo de whisky. Se liga no meu pique, puro café com haxixe. De volta como Arnold, Exterminador 2. De volta como Michael, Godfather 2. De volta como John, Enduro de Matar 2. Tô de volta como meu samba é assim do D2. De volta como Demônios em Demons 2. De volta como Max e Mad Max 2. De volta como eu sou, sou eu 2 anos depois. Minha munição não esgotou, isso é BP sigla 2.